curiosidade se viu até a entrada delas. Vestiam-se de vento, os pés navalhas, como antigos capoeiristas. Nas mãos punhais, com os quais desenhavam os corpos, e cutucavam aquelas pessoas que as observavam. Anestesiados de absurdos que estavam, nada os chocava, nada temiam, nem por elas, nem por si. Eles continuavam a caminhar por entre aquelas pessoas, os desenhos se multiplicando, a dor se tornando êxtase, todo o corpo era dor. Cortaram a derradeira linha e, quando pálidas, sem sangue, choraram e confessaram o fracasso, se horrorizaram com suas lágrimas, jogaram sal em suas feridas, as apedrejaram. E quando quase mortas jaziam no deserto branco de sal, gritaram aquelas pessoas. Ó destino público, ficaremos aqui, expostas à audiência pública, como faquerezas da dor. Vocês lembram? É momento de lembrar. Thank you.

cientista alemão Conrad Aurelius Adson, ano do Napoleão, brilhantes partículas minerais que cobriram os peixes no jogo. Essa não é. Tô doida pra dançar uma quadrilha.